sendo provado. Se estás sozinho a chorar, talvez por falta de amor, estás querendo a cruz deixar. Você até foi esquecido e os amigos lhe desprezaram, porém o verdadeiro amigo está presente na hora. Jornada por uma coisa.